Fecheiro 39, página 388. Entretanto, a tia vigiava insistentemente as horas, mas o tio tinha-se de novo encostado no sofá. Os seus pés nus pareciam estar cada vez mais frios. Ele disse com os olhos fechados, apreciando muito Milene, tratando-a pelo nome até. A grande pena era o conteúdo do que dizia. Angelita, tu sabes bem, há mil maneiras de assassinar pessoas. Estes estão a assassinar-me. Num dia como o de hoje, quando se dá início a uma iniciativa desta envergadura, com uma maratona onde correm representantes de 30 e tantos países, quando tudo está impecavelmente organizado, desconhecem-me por completo. Só para inaugurar o complexo, esta tarde, esperam-se nada mais nada menos do que 3 ministros de Portugal. Eu pus o meu empenho direto e pessoal. Eu arquitetei, eu convidei, eu arrisquei. Mas o meu nome e a minha cara nem constam. Eu não existo. Querem apagar-me do mapa. A tia Ângela Margarida reconstituía a pilha dos jornais, dobrando-os um a um, sem responder. Não digas que não. É tudo obra deles. Mesmo que a nossa sobrinha não o acabasse de confirmar, eu já sabia. Esta manhã, o coadjutor do bispo nem me falou. Fingiu que não me viu. Deu por ali uma volta e assim que pôde, escapuliu-se. E como ele, outros já o têm feito. Mas ele, sempre tão cumprimentador, por que não me falou? Porque estão organizados. Daqui a pouco, quando se cortar a meta e se entregarem as medalhas, vai estar o bispo em pessoa, pois não serei eu quem lhe dirigirá a palavra. Ao fim e ao cabo, querem apiar-me. São eles que me querem apiar, escondendo-se atrás de outros. Os outros atrás deles. Nem sei. Começaram a atacar-me com o pretexto que a tua mãe morreu a meio do mês de agosto e eu não estava cá. Pretexto estúpido, diga-se de passagem. O assunto, claro, já vinha de trás. É outra coisa. Seja que coisa for, em conclusão, querem apiar-me. O tio Rui tinha os pés apontados para a janela panorâmica, onde o mar de março ficava enquadrado, tão claro e manso, que se poderia escrever por baixo qualquer coisa como repouso das águas, e a cabeça na direção da parede oposta, ao fundo, onde uma estante até ao teto estava carregada de livros grossos e discos compactos. A tia ia lá recolocar a Bíblia, subindo a um escadote de madeira canfurada. O tio, entretanto, deveria estar a vestir-se. Àquela hora, já os maratonistas se tinham separado. Os fortes à frente, os fracos atrás, os merdas muito atrás. E os merdas já tinham desistido. E o tio deveria ir rápido. Vestir-se, pôr no braço o seu sobretudo, um pouco de gel no cabelo, de perfume nos pulsos e nos sovacos, e abalar quanto antes, até porque a estrada se encontrava cortada em determinadas zonas. Mas em vez de começar a agir, o tio tinha caído sobre o sofá. E não conseguia levantar-se. Os olhos do tio tinham perdido a chama e luziam muito pouco, estavam baços. Imaginava a maratona, vislumbrava uns lá à frente a correrem, ainda fortes e frescos, dispostos para a disputa final. E os outros, os merdas, esses já tinham ficado para trás. Os merdas tão para trás que já teriam desistido. E ele sentiu-se um deles. Faltava para aí meia hora, segundo os seus cálculos. E o tio achava-se impotente para fazer face a figuras organizadas contra ele para o eliminarem do mapa. Não. Não ia calçar as meias, nem os sapatos, nem a camisa. Só queria ficar ali, deitado, a sentir-se um merda acabado. Acabou-se, disse o tio. Milene tinha começado a chorar. Era horrível o que estava a acontecer. As pessoas inteligentes, como o tio Rui Ludovice, eram capazes de descobrir ligações medonhas entre os factos. E para serem tão infelizes por isso, melhor fora não serem capazes. Ela, por exemplo, não conseguia ver qualquer ligação entre as palavras do padre, dirigidas a favor da avó Regina, naquele domingo de agosto, e o horrível desmaio que estava a dar ao tio. E que tudo isso passasse por bispos e maratonas, ainda muito menos. Mas eles viam essas ligações, por certo necessárias, e sofriam muito com o facto. O mundo deles era um enredo, só parecido com as cenas que às vezes a perseguiam nos pesadelos. Cães a correrem atrás dela para atacar e a empurrarem-na para campos sem horizonte nenhum. Ou só os dentes deles a aproximar-se dos seus calcanhares, sem ela poder lutar. Assim deveria estar a ser aquele pesadelo do tio. Tinha puxado o barrete, cor de ferrugem, para cima dos olhos e cobria o rosto com as mãos. Recusava-se a ver o tio naquele estado. Recusava-se. Soluçava por entre os dedos, abafando o som, guardando os soluços na garganta. E eles, a soarem alto, sem os conseguir reprimir, chorava abertamente. E, contudo, era necessário calar-se, porque a tia, a seu lado, precisava de raciocinar a direito. Alguém, na hora do aperto, tinha de estar lúcido. A tia estava. A tia controlava a situação, como se fosse a Gina Davis a comandar os factos na Ilha das Cabeças Cortadas, tal e qual. A tia olhava para o pulso e depois para o tio, sem qualquer sinal exterior de urgência ou de tormento, tomando conta do barco. Um timoneiro. O exemplo forte da tia fazia-a parar de chorar. Sim, se ela queria ajudar um pouco que fosse naquela situação, concordava que não podia introduzir naquele cenário um descabido sentimento de pena pelo tio. Aliás, o tio disse: Angelita, acabou-se. A tia, muito lúcida, procurou serená-lo. Não se acabou coisa nenhuma. Muito simplesmente, tu vais lá ao palanque, estendes a mão ao bispo, beijas-lhe o anel, cumprimenta-lo e, mesmo que ele não te retribua, tu procuras que ele ouça qualquer coisa de parecido com isto. Reverendíssimo, temos em mãos um assunto muito importante que tem estado entalado. Vamos desentalar quanto antes algumas situações inadmissíveis. Estou cheio de ideias, reverendíssimo, e assim por diante. Tinha dito a tia, sentindo a hesitação do tio, falando-lhe firme: Não te vais agora acobardar, Rui. Tudo passa. Um dia é da caça, o outro é do caçador. Sabe-lhe muito bem. Então? O tio Rui não conseguia mover-se. A massagem parecia tê-lo paralisado, em vez de o ajudar a reagir. Agora que se sentia um dos que já tinham desistido. Mas aquela fala da sua mulher fazia-lhe ter saudades da ação. Como se a desistência, durante uma hora, se tivesse transformado num risco de eternidade. A ação a voltar ao tio. A ação pianinha a recomeçar a marcha. E tens alguma ideia concreta que possa ajudar? Tenho, disse a tia, ajudando a erguer o marido. E tinha começado a entregar-lhe a camisa, o cinto, a gravata. E ela mesma se debruçava para os seus pés e lhe enfiava as meias, depois os sapatos. O casaco, era preciso vestir-lhe o casaco. Ele vestia. A ação, a receber o poder da ação. Tens uma ideia? Meu Deus, como é que o Rui não via o que devia fazer? O tio, em pé, formoso, alto. A tia, ainda em roupa de interior, a perfumar o tio. Ele, diante dela, de olhos fechados. Nessa posição, o tio ainda perguntou, sempre de olhos fechados: Angelita, o que faz a sombra da tua mãe metida em tudo isto? Fora como se a tia tivesse recebido um murro na face. Aí a tia explodiu: Que sombra, mas que sombra! Pá, que fragilidade a tua! Que falta de energia a tua! A tia até lhe virou as costas. Para as pessoas como tu, é mais fácil imaginar que lutam contra o poder dos mortos do que contra o poder dos vivos que se escondem. Dá menos trabalho, não é, Rui? A tia, ofendida. A tia agastada. Agora é andar, é andar. Logo pões a tua alma a falar com Deus quando tiveres a tua vida pública em ordem. Já se encontravam no hall, junto à porta. Mas tens uma ideia? Tenho, já digo. E ela mesma, através do intercomunicador, perguntou ao senhor Frutuoso se estava a postos. Estava. Leve o senhor engenheiro direitinho ao palanque. Olhe, muito rápido, que o senhor engenheiro precisa lá estar a horas de ver cortar a meta. Se possível, mesmo um bom bocado antes. O elevador subia. Tens uma boa ideia? Ângela Margarida abriu o elevador ao tio e disse: tenho uma ideia, sim. Prometo um bom donativo, um donativo elevado, e logo verás o resultado. Dentro do elevador, o tio sentia-se defraudado. Nem sabia se deveria descer. Mas a tia fechou a porta e disse: está o homem lá embaixo à tua espera, porque esperas? E ficou com o ouvido encostado à porta do elevador, para se certificar de que Rui Ludovice descia ao rés do chão. Sim, descia. Parecia-lhe mentira. Tinha corrido à janela panorâmica e lá embaixo o tio entrava no carro. Não fazia frio nenhum, mas levava-o sobretudo para compor o braço, no caso de haver reportagem com fala. A tia, estoirada. Tudo aquilo que sucedia ao marido não tinha importância de maior. Era apenas uma crispação da matéria física humana que logo passava. Mas a ela, pessoalmente, dava-lhe imenso trabalho. O tio lá ia. Entretanto, Milene fora colocada diante de uma mesa onde havia restos de pequeno almoço. Ainda reprimia soluços na garganta. A princípio, sem conseguir tocar no que quer que fosse, aturdida com a situação. Mas depois, quando o televisor foi ligado, tinha-se servido de uma grande fatia de pão e de uma enorme caneca de leite, porque o nervosismo e o choro haviam acabado por lhe criar uma fome imensa. A tia não. Ângela Margarida continuava fixada no marido. A sobrinha não podia compreender, mas o problema era este. Um administrativo como ele não podia preocupar-se com hesitações que não passavam de perdas de tempo, em função dos fins. E a tia não tirava os olhos do televisor. A tia, atenta. Lá estavam todos, menos o tio. Do bispo também não se via rasto. Entretanto, dois planos distintos cruzavam-se sem cessar. Os maratonistas da frente e o palanque das autoridades. De ambos os lados, só os da frente. De repente, a tia viu o tio Rui em primeiro plano, muito bem apessoado. E até nem queria acreditar. Lá está ele. E até com boa cara. Oh, meu Deus, que milagre! Tinha dito a tia, respirando fundo, com a calma de um dever cumprido e a paz própria de uma dificuldade ultrapassada. Por acaso, depois de tudo aquilo, nem tinha as pálpebras inchadas. Queres mais? Come mais. Ângela Margarida, correta, assistir à refeição da sobrinha, que decorria lenta, e a gerir muito bem o tempo, a distribuí-lo pelo menos em duas direções diferentes. Nos intervalos em que o tio Ludovice não aparecia na televisão, a tia a querer estabelecer uma conversa rápida com a sobrinha, a fazer-lhe notar como os dias da sua própria vida não passavam de uma luta sem tréguas, como tudo aquilo de que Milene apenas tinha visto uma pálida amostra lhe retirava o sossego e o sono. Por exemplo, o que podia sobejar dos seus dias para ser útil a Milene. E, no entanto, Milene, naquela manhã, até acabava de ser muito útil aos tios. Eu, tia? Sim, o facto de se ter lembrado da questão dos raios e das setas fora muito importante. Tinha confirmado o feeling do tio. A sorrir, a tia disse que Milene merecia 18 valores. A tia, fresca, quase loira. Uma mulher medianamente bonita, estoirada. E, no entanto, tão lúcida, tão forte, que era capaz, no espaço de pouco mais de meia hora, apenas com o raciocínio de fazer erguer um homem a partir de um sofá onde se esvaía, e transformá-lo na figura compenetrada que lá estava, naquele palanque, onde também, agora, já se encontrava o bispo. Milene sentiu respeito pela tia, amor pela tia, vontade de pôr o pão e a púcara de lado para lhe dizer: eu, tia, vou contar-lhe um segredo que tenho com uma certa pessoa. E naquele momento a tia até estava a rir-se para ela. Explicava mesmo que as primas só não apareciam na cozinha para falarem um pouco, porque aos domingos dormiam até tarde para compensarem a estafadeira das aulas. Vida dura a das primas. Milene também poderia dizer apenas: tia, olha, eu gostava muito um dia destes de lhe contar uma coisa muito boa da minha vida. Quando tiver tempo, tenho uma coisa muito importante para contar. Eu até julgava que dia já sabia. Vinha preparada. Mas, sendo assim, logo conto. Adiando a conversa, mas anunciando o tema. Agora que a tia até estava satisfeita e explicar que o melhor era chamar o Frutuoso para vir buscá-la e levá-la à casa, enquanto o tio Rui andava envolvido com o resto da maratona. Isto é, quem falava não era Milene, era Ângela Margarida. Ainda queres mais? Havia quanto tempo não comias? Precisamente, naqueles momentos finais, a tia queria ainda arrumar vários assuntos. Explicar a Milene, por exemplo, que tudo o que ali havia acontecido não tinha nada a ver com os processos do tribunal. Milene já sabia. Estava dispensada de ir depor. Aliás, a confirmar-se o feeling do tio para que serviriam os processos. Teria de haver, sim, outro tipo de processos. E agora ela iria descer ao piso inferior, porque já eram 11 horas, e ainda não estava vestida. Sentia. Mas o que Milene gostava era de poder dizer: nem pode imaginar o que me está a acontecer, tia Margarida. Não pode imaginar. Se ela dissesse, talvez a tia perguntasse: o quê? Pela simples razão de que são sempre necessárias duas partes para se fazer uma conversa. Uma conversa, no mínimo, exige duas pessoas. E então Milene tirou o barrete e disse a sua parte: não pode imaginar, tia, o que me está a acontecer. Milene ficou à espera, com o barrete na mão. Tinha dito a sua parte. Mas a tia, ainda em roupa de noite, não disse a sua. Não perguntou o quê. Só quatro letras, só duas sílabas. E não disse. A tia apenas se levantou, encaminhando-se para a porta. Pois muito bem, então ela não iria dizer mais nada. Ponto final no sonho de dizer uma coisa importante da sua vida à tia Ângela Margarida. Milene pensava na simplicidade das duas sílabas ao percorrer as estradas, onde ainda existia o rescaldo da interdição de passar. Os polícias ainda por ali andavam, dando ordens, os seus braços como se tivessem uma mola apertada à altura do cotovelo. Ao indicarem a direção dos desvios, pareciam dar punhadas no ar. Por altura do entroncamento, lá estavam as faixas com as boas-vindas em várias línguas: bienvenidos, bienvenidos. Mas dentro do carro não se dizia nada. A única fala do motorista tinha sido na direção da paisagem seca que corria, e fora para anunciar que o vencedor da maratona de Valmares havia sido um africano do Quénia. Quase não sabe inglês, só fala na sua língua. Ouvia-se pela rádio. E Milene só pensava que a tia poderia ter dito duas sílabas em resposta ao que ela mesma, no momento exato, lhe havia dito: tia Ângela Margarida, não pode imaginar o que está a acontecer na minha vida. A tia até poderia nem ter dito as duas sílabas. Poderia apenas ter fixado os olhos nos olhos dela, como quem ouvisse da frase as palavras fundamentais: o que está a acontecer. E aí, mesmo que a tia não tivesse dito nada, só pelo facto de eu olhar, ela teria conseguido acrescentar: na próxima vez, vou contar tudo o que se passa comigo. Agora não, a tia está com pressa. E só isso teria sido muito bom. Pelo menos, agora não voltaria pelos mesmos sítios do costume, com a ideia de que havia uma luz escura a pairar sobre eles, ao contrário da luz brilhante que o dia dava. Uma luz que empalidecia todas as coisas, até o próprio telhado vermelho do Frame Store, com seu reclame vistoso. Tudo por exclusiva responsabilidade dela mesma, que não tinha tido a coragem de dizer: veja, tia, o que está a acontecer. Veja, olhe para aqui. E assim, não só tinha perdido uma oportunidade única de dar a notícia, como havia criado a luz escura dentro de si, semelhante àquela que as coisas refletiam, uma luz baça, que apetecia mandar embora, como se fosse uma coisa que tivesse ouvidos e pudesse ficar ou partir, conforme o brado que a pessoa fizesse. Com essa luz a tornar tudo pálido, naquele dia, nem iria querer ser beijada. Por que razão a tia não havia pronunciado as duas sílabas? porque não tinha pronunciado dois sons, muito mais rápidos do que o dindum do portão ao entrar. Milene regressava à Vila Regina tal como havia partido. Mas a tarde haveria de ser absolutamente oposta à manhã, como se não pertencessem ao mesmo dia. Era a vida a fazer o seu zigue-zague, a criar a sua surpresa. A princípio, até nem se tinha notado. Antonino fez o percurso entre o Miramar e a Estrada da Ria em silêncio, sem dizer porquê. Nem mesmo quando a carrinha cinzenta parou diante das dunas fêmeas e o vento da tarde entrou por ali dentro, ele falou. Só a beijou. Depois fecharam os vidros e ficaram a ver a penugem da areia oscilar, sem dizerem nada. Em frente, uma bandeirola de praia acenava sem cessar, como uma asa. Mesmo sem se beijarem, a luz do dia combatia a penumbra criada pela ausência das duas sílabas. O que vamos fazer? Tinha ela perguntado, sem contar o que se havia passado. Então, Antonino encarou-a, declarando com solenidade que teriam de emigrar para um país onde não precisassem de ser transparentes. Um país distante, uma terra rica. Onde havia essa terra? Ele começou a enumerar terras. França, Alemanha, Holanda, Estados Unidos da América, Austrália. Agora, que diariamente manobrava a Liebherr, a ideia de fugirem para um lugar distante não lhe saía do pensamento. O problema era só um. Não tinha a certeza se nesses sítios, para serem felizes, também não precisariam de ser transparentes e invisíveis. Sim, em que parte do mundo existiria um lugar onde não precisassem de ser invisíveis? Um país que fosse a ampliação do restaurante do inglês. Onde? Fora então que Antonino tinha tido uma ideia surpreendente. Vamos ao Pomodoro. Sim, podiam entrar no Pomodoro e veriam o que iria acontecer. Ali onde ele costumava lanchar com a Divina. Onde precisamente, certa vez, todos se tinham encontrado num domingo à tarde e não se tinham falado. Até agora, ele nem queria passar por lá. Mas naquele momento, sim, ele queria. Antonino respirava fundo. Em frente, a bandeirola batia sem cessar. Pois, vamos ao Pomodoro. Estava decidido. Antonino tinha cerrado a boca. A comissura saliente dos seus lábios fazia um círculo. Ao abandonarem as dunas, ele só olhava em frente. Em frente. Foram. Ele, separado dela, como se fossem apenas pessoas amigas que resolviam entrar num restaurante para conversar. Escolheram a mesa, sentaram-se, ele transpirava. À volta, tudo normal, ninguém lhes dizia nada. Um empregado tinha vindo, com um avental branco, rojando pelos pés, entregar a ementa e um antipasto. Pelo ar havia música napolitana. Antonino, de boca fechada, quase não falava. Olhava à volta, à espera. Não acontecia nada. Um cavalheiro, ao lado, contava em voz alta a sua história hilariante. Contava como lhe haviam atribuído um passaporte com a identidade de um outro e, durante 6 meses, fora obrigado a viver parte de uma vida que não lhe pertencia, entre o Brasil e o Canadá. Nada de mais cómico do que, de repente, a pessoa estar casada com outra mulher, ter outra mãe, outros filhos e ter estudado outras matérias quando pequeno. A vida feita num carnaval. Milene tinha falado baixo. Viu, Antonino? Viu? Alguém se importa com a gente? Cada um conta a sua história e pronto. Milene, recompensada das duas sílabas que não tinham existido. Na verdade, o restaurante estava cheio de gente e ninguém se preocupava com o facto de eles ali estarem. Muito menos com o facto de antes ali ter estado Divina. Pois quem queria saber dela? Dele? De Divina? Quem queria saber de quem? A isso se chamava de liberdade. Milene tinha começado a ficar contente, a rir, a puxar o barrete de cor de ferrugem para o meio da testa. Antonino olhava em volta, à espera. E não acontecia nada. Tinha chegado mesmo a libertar o cabelo de Milene, demasiado escondido. E tinha deixado lá a mão, na cara dela, o restaurante repleto. E em volta não acontecia nada. E se os sapatos de sola de borracha se tocavam debaixo da mesa, era como se fosse a primeira vez que se tocavam. Estremeciam, riam baixo, depois riam em voz alta. Não acontecia nada. Afinal, no Pomodoro, ninguém se importava com eles. Era como se fossem transparentes, como se fossem invisíveis. Eu não te dizia, mas eu não te dizia. Um outro rapaz, com um avental mais curto, tinha-se aproximado, exibindo os pratos descomunais da casa. Queriam sumos? Queriam vinho? Falavam todos muito alto. Ele, à espera, e não acontecia nada. No final do jantar, tinham bebido vinho tinto e comido pizza romana. Nunca um pedaço de massa de farinha com queijo derretido teria servido de barco para atravessar tantos séculos. Foi então que ele decidiu. Estava decidido. Antonino atravessou as estradas, entretanto desimpedidas, tomou o atalho do bairro dos Espelhos. Levava uma pressa extraordinária. Rapidamente atingiu a estrada esburacada, os carris, o cômoro, as palmeiras, o portão encostado e entrou no pátio deserto. Deserto de televisores, deserto de seus irmãos, cada um em sua casa, com seus aparelhos elétricos. Os cães deveriam estar enroscados aos pés de alguém, talvez dormindo, perto dos seus filhos. Naquele momento não queria pensar nos filhos. A sua pressa era extraordinária. Antonino entrou pela cozinha, que também servia de quarto à sua mãe, e ficou a meio da porta. Era agora, não podia adiar. Felícia, àquela hora, ainda arrumava louças. O filho escancarou a porta. Mãe, não tem dado por nada? Felícia segurou nos pratos com força redobrada, apontando os círculos de louça na direção da luz, como escudos. Os objetos mostrando as suas formas internas, revelando-se. Antonino estava cheio de pressa. Eu e Dona Milene vamos casar, senhora. Já quase dormimos juntos. Antonino, com a mão no umbral, como se tivesse atravessado a porta bailarina de um saloon, acabasse de esbofetear alguma coisa mais do que pessoa e se mostrasse enquanto vencedor. Em frente, Felícia ia escorregando, escorregando, até o seu corpo pesado encontrar o tampo de uma cadeira. Escorregando, escorregando no tampo inclinado. Não se ouviu estrondo nenhum. Era tal e qual como no sonho do telegrafista, em que ela, ele, jamais vivia por inteiro e jamais se afogava.